Desrespeitável público. Apresentamos orgulhosamente as atrações mais extraordinárias vindo diretamente do Oriente. O mágico instantâneo, o magrinho equilibrista e o palhaço alienígena. Nós que reina pirâmide. Em terra de cego não existe lei. Com dois olhos é mal vista, porque quem tem um é rei. Em terra de cego não existe lei. Com dois olhos é mal vista, porque quem tem um é rei. Sempre desconfie se mandarem tu cala a boca. Boca fechada não entra mosca, mas também não come a sopa. Sopa de letrinhas, dá licença poética. Tempero com ervas finas, cago em ordem alfabética. Antimanha é artifício, articulo, artefato. Na artéria da Sibéria corre sangue em frio, arte com artefeito, artilheiro moldando o artesanato. Na arte da teoria, o artigo nem sempre é prático. Dispenso, logo existo, corro risco. Quando penso no que venço, me convenço do que arrisco. Como um animal arisco no habitado predador, sua intenção despisto, visto de improvisador. Converso com meu instinto, vinho tinto me inspirou. São caminhos tão distintos, sinto o caminho que eu vou. Tudo já se calculou no momento que eu vi a porta certa fechar e a errada se abrir. Em terra de cego não existe lei. Com dois olhos é mal visto, porque quem tem um é rei. Em terra de cego não existe lei. Com dois olhos é mal visto, porque quem tem um é rei. Ego, ó, na terra de cego, surdos, mudos, cabeçudos, cracudos, mancos, vesgos, na guerra de ego presos, todos reclamam de tudo. Visto nisso, meu improviso sai antiló. Ó, diante de comediantes que antes fossem artistas, talvez o mundo que hoje é entediante fosse menos previsível, até melhor. Só telecomunicação atrapalha a visão, torre de celular de avião que faz perder a audição e deixa geral doidão. Teoria da conspiração, ligar a televisão, fumo um câncer no pulmão. Te dá dor a prescrição, se der problema a solução. Antes da guerra a rendição, antes da paz a redenção. A primeira guerra interna no território, eles no verão. A mente do vilão, solo fértil pra confusão. O único inimigo que pode me vencer sou eu mesmo. Também o único que pode me derrotar sou eu mesmo. E mesmo que esteja fraco, não me rendo fácil assim. A maior vitória é que uma guerra não comece, pois uma guerra iniciada nunca, nunca é interrompida antes do fim. Diamante, ouro, marfim, Eisenhower, F. Kennedy, Jerry Brigham, Luther King, Gandhi, Jimmy, Jenny, Jim, saudoso líder de King, Lispector, Amado, Guevara, Castro, Belcaim, Yasser, Arafat, Saddam, Selassie, Kadhafi, Batman, Superman, Pinguim, Coringa desse baralho, sou forasteiro, sei a que vim. E vou dizer, virei seus tronos pra Meca, pare o mundo que eu quero descer. O que seria de nós se as cigarras não anunciassem o verão? Quantos anos você teria se não soubesse a sua idade? Perguntas presas na porra do ponto de interrogação, faz o um mundo de guerra de ego ser apenas mais uma descrição, e não a realidade. Em terra de cego não existe lei. Com dois olhos é mal vista, porque quem tem um é rei. Em terra de cego não existe lei. Com dois olhos é mal vista, porque quem tem um é rei. Ok, DJ. Depois não me fala que eu não falei que o bobo da corte tem que respeitar o rei. Largo bala na baliza, depois falo que é baleia. Mas gata da balada não saca só DJ. Eu tenho RG, sou indigente. Minha inteligência só consegue pegar inteligente. Cosmético e detergente, cada um com sua vertente. Melhor proteger os dentes que eu vou largar o pé. Senhorista simonal, seria marca de tênis. Uma bola cantora que naufragou no litoral tropical. Ardo igual bala hall. Quando eu desço igual valente, minha princesa mais bonita. Local de Taj Mahal. Seu ciclo menstrual atrasou até o Natal. A fora de foragem, dou iori possuído. Cada rima que eu apliquei uma porrada no meio da sua coluna cervical. Quebra o meio, só não pode fazer feio. Eu tô pouco me fudendo para o comentário alheio. Junto com sete anos, vou quebrar chapas e vermelho. Depois quebro sete garrafas de vodka no espelho. Entre sete maravilhas de rolê, dou um passeio. Sete horas da manhã, mediante um bolso cheio. Faço sete, pinto sete, com sete gatas sem freio. Niterói, Rio de Janeiro, nota 10,5. Como de rolê é lá no sítio do Salada. Com Nobruco e Yuri Gagarin, Bob Esponja com essa quadrada. Cabecinho, Nelson Mandela e senhor cabeça de batata. Que botou vários quadrados e acordei com a cabeça ralada. Em terra de cego não existe lei. Com dois olhos é mal vista, porque quem tem um é rei. Em terra de cego não existe lei. Com dois olhos é mal vista, porque quem tem um é rei.